Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar aqui lendo para vocês duas questões que apareceram num curso de História da Educação, não vou dizer em que universidade, que são, vamos dizer, um exemplo de como as pessoas pensam, raciocinam e falam hoje em dia no Brasil. Não estou me referindo ao povão inculto, mas a professores universitários. Vejo aqui. Baseados em nossos estudos, diante de toda a evolução na educação baseada numa pedagogia tradicionalista na Antiguidade Oriental, como você percebe esses ideais na educação nos dias de hoje? Vocês perceberam primeiro a construção da frase. Baseados em nossos estudos, diante de toda a evolução na educação baseado numa pedagogia tradicionalista na Antiguidade Oriental, como você percebe esses ideais na educação nos dias de hoje? A frase, gramaticalmente, não faz o menor sentido, e, além disso, o sujeito está sugerindo que os ideais educacionais da Antiguidade Oriental têm uma grande influência no Brasil de hoje. O que você acha? Como é que era, vamos dizer, a educação na Antiguidade Oriental chinesa, né? Quer dizer, a formação do chamado letrado chinês. O imperador mandava agentes percorrer todo o país, buscar os garotos mais inteligentes e trazer para a capital para educá-los. E eles formavam então a classe dos chamados letrados chineses, que tinham, vamos dizer, um poder imenso ali na corte. Então, podemos dizer, o sistema educacional chinês era altamente democratizante, porque ele pegava a população pobre e lhe dava condição até de interferir no governo. É claro que havia limites para isso, né? Mas a seleção dos meninos não era feita por classe social, apenas pela sua qualificação intelectual. Portanto, os que eram os melhores, mesmo na classe mais pobre, eles tinham uma chance. Então, existe isso no Brasil de hoje? Não tem nada que ver, tá certo? E na Índia, então? Né? Vamos ver a segunda pergunta. Partindo do princípio que a educação, não é de que, é que, partindo do princípio que a educação indiana, dividida em castas, privilegia a casta dos brâmanes, porém algo oficializado pela cultura, ponto. O que é isso, pô? Hã? Como é que isso pode ser professor de qualquer coisa numa escola primária? Não pode. Qual é professor de história da educação para futuros educadores? Como você analisa o privilégio que determinados grupos sociais no Brasil têm com relação à educação, enquanto a educação prega a igualdade para todos? Eu digo, bom, é evidente que se alguns grupos sociais são privilegiados no que diz respeito à educação, esse grupo é, evidentemente, os estudantes e o próprio professor. São vocês que são os estudantes. Então, os estudantes são um grupo privilegiado. Se esta é, vamos dizer, a situação, então você está pedindo que o grupo privilegiado reconheça a sua condição injusta de explorador dos coitadinhos. Você acha que em alguma universidade o pessoal concorda com isso? Nós estamos explorando os coitadinhos? Quer dizer, ele não percebe que está... Isso aqui é um argumento suicida, quer dizer, o nego está falando contra ele mesmo. Né? Então, é evidente que o sujeito não sabe juntar uma coisa com outra. Com relação à educação indiana, você veja, a educação indiana, a educação hindu, na verdade, não indiana, né? Indiana é qualquer sujeito que nasceu na Índia. Né? Ele pode ser muçulmano, budista, ateu, qualquer coisa. Né? Isso quer dizer, nessa distinção o sujeito sabe. Não se trata de educação indiana, é educação hindu, quer dizer, daqueles pertencentes à tradição hindu. Ela não privilegia na educação os brâmanes, ao contrário. O brâmane tem a sua posição na sociedade independentemente da educação recebida, tanto que um sujeito de classe pobre, ele pode se instruir na própria religião ao ponto de tornar-se um santo hindu, mas se ele não pertence à casta brâmane, ele não entra no templo brâmane. Houve no século XX, o famoso santo pária, o cara era cultuado na Índia inteira, mas ele chegava na porta do templo brâmane, os caras até convidavam para entrar e diziam, não, eu não posso, isso é contra a tradição, não posso. Então, isso quer dizer, o nível de educação não tem nada a ver com a posição de casta. A posição de casta o sujeito tem desde o instante que ele nasceu. Faça ele o que fizer, ele pode ser o maior idiota da paróquia, ele não vai perder aquilo. Portanto, a educação não tem nada a ver com o privilégio de casta. O privilégio de casta é outra coisa completamente diferente. E o sujeito não sabe nada a respeito do que ele está falando, e não sabe escrever em português, e não sabe raciocinar nem um pouco. E é um professor, só que a média dos professores é assim. Esta semana, com essa discussão que surgiu a respeito do experimento lá do Bruno Alves, né, eu tive a ocasião de ver isso novamente. As pessoas são realmente horríveis, que se metem a discutir coisas que eles simplesmente não entenderam. Já dizia, mais de 30 anos atrás, o Cláudio Moura Castro, no tempo que tinha a coluna Veja, dizia, o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê o que ele imagina que o autor quis dizer. Então, evidentemente, porque eu disse que eu vi um experimento que eu não sei refutar e que eu não vi refutação, então, eu não apenas aderi a esse experimento e a todos os outros que foram feitos e que eu não conheço, por exemplo, tem o negócio do domo, tem o balão que subiu, tem não sei o quê, papapá, tem uma visão, tem foto aérea, tem milhões de coisas que eu não vi, não sei nada. Não apenas eu aderi a tudo isso, mas já aderi à conclusão final e eu sou um adepto da Terra plana. Falei, eu não tenho condição de ser adepto nem inimigo da Terra plana, eu estou falando, eu vi um videozinho, meu Deus do céu. Agora, esses caras, eles não viram nem o videozinho, mas eles já têm posição formada sobre o conjunto do problema antes de ter dominado uma das suas partes. Que não dominaram as partes, eu vejo, pelo tipo de objeção que eles apresentavam. Então, um me mostra lá um vídeo feito pelo National Geographic. Disse, este vídeo acaba com essa conversa toda. E o vídeo era o seguinte, o sujeito botava aqui uma máquina projetando um raio laser, pegava um barco e ia atravessando, com o barco atravessando um lago até chegar ao outro lado. Quando ele chegava mais ou menos no meio do lago, ele levantava uma régua vertical e via que o raio laser estava batendo em cima, na parte de cima da régua. Portanto, conclui ele, o barco tinha baixado, comprovando assim a curvatura da água. Só tem o seguinte, ele não tomou a menor providência para garantir que a máquina projetora do raio laser estava realmente paralela ao solo. Nós não sabemos se estava ou não estava. Quer dizer, a precaução elementar que qualquer experimentador tinha que tomar em primeiro lugar. Quer dizer, já é grave o sujeito me mostrar isso com o negócio do National Geographic. Eu falo, pô, esse pessoal do National Geographic é burro demais. Pô. Eles não sabem fazer experiência, né? Daí aparece um cara, não, mas você não sabe nada, isso aí a gente resolve com teodolito. Eu digo, ah, mas que maravilha. Né? Para você usar o teodolito no caso, você precisaria ter o teodolito de um lado, né? A lente do teodolito do lado e uma régua vertical do outro. Ora, se você consegue colocar a lente do teodolito aqui e a régua aqui, é porque os dois lados estão nivelados. Isso quer dizer, usar o teodolito só seria possível se a água fosse plana. Se houvesse curvatura, a régua ia para cima e para baixo. E, na verdade, pela curvatura que tinha ali, a régua inteira seria invisível. Então, o sujeito quer provar uma coisa, mas ele está provando o oposto, só que ele não percebe, porque não sabe ler. E assim por diante, tem várias coisas desse tipo, são, vamos dizer, horríveis. Então, que conclusão eu cheguei? Nenhuma, em primeiro lugar, porque eu não tenho nenhuma ideia sobre a Terra plana. Nada, nada, nada. Eu vi, depois dessa conversa, eu vi mais dois ou três vídeos do Bruno Alves que me pareceram também honestos, corretos e bastante elucidativos. Daí me mandaram uma matéria do super interessante falando de um experimento feito no século XIX. E que mostrava que a falta de curvatura aparente era devida à refração. Eu digo, ah, e você acha que desde o século XIX até agora os terraplanistas não aprenderam nada sobre refração? Eles não sabem neutralizar a refração? Né? Quer dizer, isso é fazer pouco do outro. Quer dizer, você entra na discussão supondo que o outro é um imbecil. Você nem lê o que o cara disse, você não vê o vídeo do cara e você já supõe que ele é um imbecil. Ora, a refração, qualquer pessoa pode perceber como ela funciona numa estrada. Você pega um carro que está a 200 metros de você, você vê que a parte de baixo do carro sumiu. Você não vê mais pneu. Então, exatamente como o barquinho no horizonte, ele vai sumindo pela parte de baixo. Não é isso? Então, você tem refração no solo, numa distância que é curta demais para poder haver curvatura. Então, significa o seguinte, a refração não tem nada a ver com curvatura. E se ela induz alguma conclusão, nesse caso, é a favor do caráter plano do solo, não curvo. E o senhor também, de novo, ele argumenta usando uma coisa que está falando contra o argumento dele, ele não percebe. E assim, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas. Tem graça discutir com essa gente? Primeiro, aqui conversando com o Edinho ontem, nós estávamos notando assim, o brasileiro não sabe distinguir entre um argumento a favor de uma teoria e a teoria inteira. Se você pegar, por exemplo, o marxismo, existem inúmeros argumentos corretos dentro do marxismo, o que não quer dizer que o marxismo no seu conjunto esteja certo. Só que você tem que estudar os argumentos um por um, encadeá-los, articulá-los uns com os outros e ver se a conclusão total vale. Mas se você não conhece nem os argumentos um por um, do que você vai falar? Não é isso? Outra coisa, você refutar um argumento a favor também não desmente a teoria inteira. Por exemplo, eu quando li, isso foi a primeira vez que eu li Karl Marx na minha vida, é que eu li o Capital, eu já tinha lido Karl Marx, e ele dá lá a noção da mais-valia, eu já achei que aquilo estava furado. Mas eu não quero dizer que o marxismo está errado. O sujeito pode ter uma ideia certa e argumentar falsamente a favor dela. O cara que inventou a máquina a vapor, a teoria que ele tinha estava completamente errada, mas a máquina funcionava. Isto vive acontecendo na ciência. Quer dizer, você obtém efeitos corretos por motivos que você desconhece. Ou você fazendo tudo certinho, o efeito dá errado. Isso acontece a todo momento. Portanto, a primeira coisa que um professor tem a obrigação de ensinar a seus alunos é assim, é a investigação ordenada. Quer dizer, você vai ter que colocar os vários argumentos numa hierarquia, ver quais dependem de quais. E daí você articulá-los e ver o conjunto como funciona. Agora, se dado o primeiro argumento, que não é nenhum argumento, é apenas um experimento, você já quer discutir a teoria inteira, fala assim, não dá, meu filho. Isto é coisa de analfabeto, não é nem de analfabeto funcional, é de analfabeto mesmo, a pessoa que não sabe ler. Pô. Quer dizer, se eu digo que eu vi um experimento e não sei como refutá-lo e não encontrei refutação para ele, um experimento, você acha que a gente vai querer provar uma teoria tão complexa como a Terra plana com um único experimento? É? Faça só, vamos supor o seguinte, você provar que a Terra não é esférica, prova que ela é plana? Só existem duas figuras no mundo? A bola e o plano, não tem mais nada no meio? Ora, porra, já é absurdo. Então, suponha que a Terra seja um dodecaedro. Ela vai parecer um plano, mas ela, ela vai parecer um círculo, uma esfera, mas ela está cheia de planos no meio. Não é isso? Suponha que ela seja o tal do geoide, onde no conjunto dá um efeito mais ou menos esférico, mas você tem partes planas no meio. Portanto, o experimento, olha, não leva a conclusão nenhuma ainda. Agora, o sujeito lê, não pelo que está escrito, pelo que ele acha que eu quis insinuar. Então, eu quis insinuar que, assim, o cara já chega à conclusão, o Olavo disse que tem uma conspiração na NASA para esconder tudo a respeito. Eu não sei coisa nenhuma de conspiração da NASA, eu não estou falando disso. Mas, como ele associa uma coisa com a outra, não é capaz de examinar ponto por ponto, passo lógico por passo lógico, ele já atribui uma conclusão final e toda uma argumentação que eu não apresentei porque eu não tenho, porque eu não sei. Pergunta para mim, o que eu sei desse negócio da NASA? Eu sei lá, eu comecei a ver um filme, aí eu vi um repórter entrevistando o Buzz Aldrin dizendo para ele que era mentira, que ele desceu na Lua, o Buzz Aldrin encheu a cara dele porrada. Foi isso que eu vi até agora. Então, imagina quanto tempo eu precisaria dedicar a só essa questão da NASA para elucidar se houve ali alguma ocultação ou não. Pensa bem. Você acha que eu sou desses caras de ficar com teoria da conspiração, assim, com uma suspeita? Outra coisa. A ideia da Terra esférica é tão antiga. Os gregos já diziam isso. Todo mundo, através da Idade Média inteira, acredita em Terra esférica, tá certo? Que se isso fosse uma conspiração, você teria que estar conspirando com os mortos. Conspiração, que eu saiba, só existe entre pessoas que estão vivas num certo momento do tempo. Você não pode conspirar com um sujeito que não nasceu ainda, ou com outro que já morreu faz 3 séculos. Isso quer dizer que as tendências culturais duradouras não são conspirações nunca. Você pode dizer que o marxismo é uma conspiração? Eu falo, claro que não. Não há uma conspiração entre milhões de pessoas que se desconhecem umas às outras. Isso é impossível. Então, o simples fato de chamar de conspiração já seria um absurdo. Mas usam o termo conspiração de maneira que você não sabe se os terraplanistas são eles os conspiradores ou se eles é que estão com teoria da conspiração contra os outros. Ou seja, o termo teoria da conspiração já é altamente enganoso, eu acho que eu nunca o usei contra ninguém, porque é absurdo. Mas você pode dizer assim, por exemplo, a corrupção petista foi uma conspiração, claro. Era um negócio secreto, tá? Mas não tinha nenhum morto lá. Quem morreu saiu da conspiração. Porra. E também você não está contando, vamos dizer, com a adesão, vamos dizer, dos que não nasceram ainda. Agora, se falar de conspiração de um negócio que durou séculos ou milênios, assim, é tão absurdo, né? Que o sujeito fala isso, devia assim, chamar o Bozaldo para dar um soco nele. Né? Quebra o queixo do cara logo. Né? Mas este uso das palavras é um uso assim, só para dar má impressão. Você não está falando nada do substantivo. Né? Na verdade, você não está nem xingando, você está apenas fazendo fofoca. Então, teoria da conspiração é o termo mais usado por todo mundo até. Fofoqueiro de puteiro. Né? Qualquer um que usa esse termo não, você não merece atenção. E não pode ser respeitado. Né? Agora, é verdade que alguns terraplanistas acusam a NASA de estar ocultando alguma coisa. Bom, é possível haver uma conspiração na NASA. Conspiração durante os 20, 30 anos, é possível. Mas isso seria da NASA. Agora, você dizer que a teoria da Terra esférica, ela toda é uma conspiração, falar, não, peraí, já não dá. Porque daí você ia envolver Santo Agostinho, Eratóstenes, etc. Falei, não dá, não pode ter tanta conspiração assim. Conspiração tão abrangente no mundo inteiro durante milênios. Isso é coisa de louco, né? Então, isso aqui é um exemplo de como as pessoas leem hoje. Eu achei, por exemplo, aquele negócio do Teodolito, eu achei uma obra-prima aquilo. Né? Porque o sujeito quer me provar que existe a curvatura das águas e ele sugere que use um teodolito para fixar a direção do raio laser. Mas se você conseguir botar o teodolito lá, você tem que enxergar a régua, né? E se você enxerga, quer dizer que não tem curvatura, quer dizer que está tudo plano. Portanto, para provar sua teoria, você inventou um negócio que vai exatamente contra ela. Fala, como é possível o sujeito fazer um treco desse? Ele não sabe ler, não sabe ler. Não, isso não é analfabetismo funcional, isso é analfabetismo em sentido estrito. E tem cada vez mais pessoas assim, porra. Esse negócio é muito grave. Olha, você acha que é grave esse negócio da Previdência? É, porque acabou o dinheiro. Mas antes de acabar o dinheiro, acabou uma coisa muito mais importante, que é a inteligência para ganhar o dinheiro. Não é isso? Então eu penso assim, se o sujeito está assim, ele está louco, né? Desempregado, sem dinheiro, né? Perseguido pela polícia. Qual dessas coisas você tem que resolver primeiro? Você vai primeiro livrar de todos os problemas, depois você vai curar a cabeça dele. Falo, não dá, pô. Você tem que curar a cabeça primeiro para ele conseguir se livrar do problema. Então, só há um problema verdadeiro, é a ignorância e a loucura. Esse é o problema do Brasil. E isso está ficando mais grave de ano para ano. Eu não estou exagerando, gente. Isso aí é mensurável. Testes internacionais aprovaram. Assim, o QI do brasileiro está caindo. Né? E as pessoas falam, não, no Brasil tem faculdades que formam 50% de analfabetos funcionais. Mas eu sou doutor em não sei o quê. Eu digo, mas se você é doutor em não sei o quê, você tem 50% de chance de ser um analfabeto funcional. Quer dizer, o nego olha a sociedade e ele se coloca fora da sociedade. Como se ele fosse um deus ex machina, né? Ele está olhando de cima, lá da Estrela Vega, e ele não tem nada a ver com essa sociedade, ele não tem nada a ver com a universidade que o formou. Digo, a primeira coisa, se você lê isso, você tem que pensar assim, será que a minha formação foi deficiente? Eu sempre recomendo aos meus alunos um negócio que eu chamo mapa da ignorância. O mapa da ignorância é a lista organizada das coisas que você precisaria saber para entender direito aquilo que você sabe. Isso é coisa fundamental em qualquer estudo que você tenha. Então, o que me falta saber disso aqui? Uma maneira de você se precaver contra isso, que eu também recomendei desde o início do curso, é você, antes de você estudar qualquer coisa, você fazer a bibliografia completa daquela área. Bibliografia completa, quer dizer, não é todos os livros, mas são só os livros que foram decisivos para o progresso daquela área de estudos. Então, são os livros clássicos, sei lá, da economia, da sociologia, etc., etc. Antes de você começar a ler qualquer um, você ter a ordem cronológica disso aí. Você ter mais ou menos uma ideia do status questionis, quer dizer, da evolução das questões ao longo do tempo. E é assim que você cria o mapa da ignorância. E é assim que você fica sabendo o que você precisaria saber para entender melhor aquilo que você está dizendo. Não é isso? Eu vejo muito, vi muito esses dias, eu tinha visto muitos vídeos do professor Afonso Vasconcelos. São maravilhosos os vídeos. O cara sabe tudo de ciência natural, ele é um geofísico, entende tudo isso aí, é o melhor do Brasil. Mas eu não tinha visto nenhum deles sobre o negócio da Terra plana. Agora ele fez uns três. O negócio é muito engraçado, porque quando ele pega esses doutores, professor de física, geofísico, meu Deus, o que ele faz é um estrago, o sujeito nunca mais levanta. Né? Então, dá gosto de você ver isso. E você vê que, em geral, o problema não é que eles não saibam as coisas, é que eles não entendem as palavras que eles estão usando. Por exemplo, o sujeito fala, um terraplanista alega, se um avião tivesse que fazer correção, baixar o bico sempre, né, para acompanhar a Terra, se ele não fizesse isso, ele sairia voando em linha reta e ia parar no espaço. Daí o sujeito responde, besteira, você não sabe nada, o avião tem um giroscópio. Eu digo sim. Né? O giroscópio, ele corrige, né, a direção do bico do avião se houver um desvio, mas ele não prova que houve desvio. Quer dizer que o giroscópio, se a Terra é redonda, ele vai corrigir o bico do avião para que não saia voando direto. E se a Terra é plana, ele mantém do mesmo jeito. Então, a existência do giroscópio é um meio de corrigir um problema. Não prova que houve o problema. E nem prova que ele faz diferença. O próprio Afonso conta um caso em que ele viajou uma viagem de 800 quilômetros sem giroscópio. Como é que não foi parar lá na Estrela Vega? Quer dizer, o avião estava plano e continuou plano. Não é isso? Então, haver um equipamento aqui apto a corrigir um desvio não prova que o desvio existiu. Preciso eu repetir a frase? Isso é a mesma coisa que você... Olha, no seu carro deve ter um extintor de incêndio. Isso prova que o carro pegou fogo? Não. Prova que se pegar... Então, o giroscópio, se houver essa alteração na direção do bico, ele corrigirá, mas não prova que aconteceu, meu Deus do céu. E no caso dessa viagem de 800 quilômetros, no avião só estava funcionando o motor e a bússola, mas nada. E ele teve que pegar o avião, porque ele tinha que chegar de qualquer jeito, não sei onde. Né? E ainda foi sentado na cadeira do copiloto, porque eles demitiram o piloto e botaram o copiloto para dirigir. E sobrou um lugarzinho que o Afonso veio sentado ali. Ora, 800 quilômetros é muita coisa. Né? Será que por coincidência, por mera coincidência, não houve nenhum desvio do bico do avião? Não, esse é um caso. Ora, se aconteceu uma vez... esse é um princípio de lógica. Se você tem uma regra geral que pretende ter valor universal, um único exemplo encontrado é suficiente para impugná-lo. Um único. Porque significa que a regra não é geral. Ela tem falhas. Então, quer dizer, o argumento do giroscópio não quer dizer absolutamente nada, mas o número de pessoas que me escreveram o negócio do giroscópio, como se nenhum terraplanista tivesse sabido jamais o que é um giroscópio. Quer dizer, essa presunção de que o outro deve ser um ignorante porque ele não é doutor, porque não sei o quê. De onde tiram isto? Eu sei que está escrito na Bíblia que Deus conhece as ideias dos sábios e sabe que quase tudo é besteira. Não é isso? A gente já viu tanta besteira ser corrigida ao longo do tempo. Outra coisa, eu pus lá a frase, mais pessoas acreditam em Einstein do que nos seus próprios olhos. Se... pode acreditar que muitas pessoas entenderam que essa frase era uma contestação da teoria da relatividade. Daí começaram a defender a teoria da relatividade. Isso é um grande físico, a coisa foi testada, foi provada. Mas, em primeiro lugar, não é bem assim, tem muita gente que contestou, está contestando até hoje. Né? Se você quer saber um, eu pego Eugene Ives, um grande físico americano, que até o fim ele defendeu que a física certa era do Newton e do Einstein estava errado. É, eu não consigo acompanhar a parte matemática da demonstração dele, mas a parte lógica eu entendo perfeitamente. Né? Em segundo lugar, que esta frase não diz absolutamente nada contra a teoria da relatividade. Né? Diz assim que o nome Einstein exerce sobre as pessoas uma influência mais persuasiva do que a percepção sensível. Hã? Por exemplo, você acha que todo esse pessoal que está defendendo Einstein estudou a teoria da relatividade nos seus detalhes? É claro que não. Ouviram dizer e já creem. Hã? E é disso que eu estou falando. Eu usei Einstein como podia ter usado qualquer outro, podia ter usado Karl Marx ou qualquer porcaria dessa. Podia ter usado Charles Darwin. Né? Então, essas teorias, quando você levanta uma objeção, você provoca nessas pessoas uma emoção de escândalo religioso. Não é isso? É assim, é como você falar mal de Jesus Cristo para um cristão. Pior ainda, porque o cristão tem paciência, ele é obrigado a perdoar, mas o evolucionista não é. Né? O geoglobalista também não é. O einsteiniano também não é. Né? Quer dizer, é um negócio absolutamente intolerante. E que impede as pessoas de compreenderem as próprias teorias que eles estão defendendo, meu Deus do céu. Você vê, a mente humana não funciona assim em linha reta com uma dedução matemática. Ela funciona dialeticamente, o pró e contra, sempre. Ou seja, para você entender uma teoria, você tem que saber qual é a teoria oposta. Senão você não sabe o que ela está dizendo. E às vezes você não tem uma teoria oposta, você tem 40. Então, daí você fazendo todo esse jogo do pró e contra, você entende aonde está a argumentação do sujeito e como ela se relaciona com as outras. Não é isso? Você vê, Aristóteles, isso aí eu aprendi com Aristóteles também. Primeiro de tudo, organizar a discussão. O que, que disseram antes de mim? Quais são as várias opiniões que estão em jogo? Não qualquer opinião de qualquer Zemané, mas a opinião de quem estudou. Se essas opiniões concordassem, seria difícil você formular o problema. Você consegue formular o problema porque existe divergência. Não é isso? Aristóteles era tão bom nisso que ele escreveu um livro chamado Questões ou Perguntas, que são só perguntas sem resposta. Uma lista de acho que 3 mil perguntas sem resposta, que até hoje não estão respondidas. E isso, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. É assim que se começa qualquer investigação. Agora, o número de pessoas que diz, não, mas você podia ter dito, ao menos que essa teoria é absurda, né? Eu digo, mas como é que eu vou saber que ela é absurda antes de eu tê-la estudado? Se eu faço isso é porque eu acreditei em alguém que disse que ela é absurda. Mas acontece que esse cara que disse que ela é absurda, eu também não estudei o que ele disse, e você também não. Hã? Então, é tudo uma questão de fé na mídia, é fé na superinteressante. É fé na Rede Globo. Quer dizer, você sabe que essa gente mente 24 horas por dia. Mas quando mexe num ponto que tem valor afetivo para você, ah, não, aí imediatamente o Globo, a Super Interessante, etc., viram... Vai pegar mal. Viram fontes fidedignas, porque você ficar contra, vai pegar mal. Falei, escuta, eu estou com 72 anos. Né? Quando na vida eu tentei dar boa impressão? Eu digo as coisas do jeito que eu estou vendo, né? Melhor modo que eu posso, mas eu nunca tentei cultivar a minha reputação. A reputação vem atrás de mim porque eu quero, porque ela quer, tá certo? Não sou eu que fui atrás dela, ela vem atrás de mim. Já houve, já subiu, já desceu, né? Tem época que faz sucesso, tem época que todo mundo cospe na gente. Ué, isso é normal na vida de um escritor, pô, né? Então... Os escritores de maior sucesso tiveram épocas de, como é que se diz, de descrédito. Todos eles tiveram. Dostoiévski teve. Então, por que, que eu deveria cuidar de não dar má impressão a pessoas que eu desprezo profundamente? E se eu estou escrevendo o dia inteiro que essa classe jornalística só tem vigarista e analfabeto, como é que eu poderia me esforçar para dar uma boa impressão para eles? Faça eu o que eu fizer, eu nunca vou dar boa impressão. E se eu quisesse dar boa impressão para eles, bom, eu daí eu estaria enrascado mesmo, porque eu precisaria nivelar o meu discurso à burrice deles. Porque se eu disser qualquer coisa que eles não entendem, eles já vão me xingar, como normalmente fazem. Então, essas pessoas que dizem, ah, você não pode dar má impressão, estão me exigindo o impossível. Não é isso? Quer dizer, você só pode tentar dar boa impressão a pessoas que você respeita, que você gosta. Os outros, não. Se eu estou dizendo que o sujeito é imbecil, vigarista, então eu vou tentar dar boa impressão para ele? Só eu virando vigarista e analfabeto também? Quer dizer, nem isso as pessoas sabem. Quem não é capaz de captar essa relação é analfabeto. Não é nem analfabeto funcional. Ele não sabe o sentido das palavras que ele está usando. Ele usa as palavras, mas pela emoção que está associada a ela, não pelo sentido, não pelo objeto que ela refere. É o que eu chamei um tempo atrás a palavra gatilho, que você usa a palavra como despertador de certas emoções, mas que não tem nada a ver com o objeto, não tem referente. Tem significado, mas não tem referente. Tá certo? Significado é uma outra palavra que indica o que essa está dizendo. E referente é a coisa, o objeto do mundo real a qual o significante e o significado se referem. Então virou tudo, só tem significante e significado, não tem referente mais. Então nunca se está falando de nada. Ora, no começo da minha vida de escritor, eu percebi que o grande problema de tudo era você conseguir transpor impressões sensíveis num seu equivalente linguístico. E que esse equivalente linguístico não vinha pronto. Porque as nossas impressões são sempre individualizadas. A impressão que eu tenho, você não tem. Você pode ter uma parecida, tá certo? Mas a linguagem é a mesma para todos. Então, a individualização da linguagem é a coisa mais difícil que tem. E um sujeito se torna um escritor na hora em que ele individualizou a linguagem. Ele não fala mais como os outros. Desse negócio de falar com os outros, eu lembro um caso que aconteceu no tempo que eu trabalhava numa revista feminina chamada Nova. E eu fazia a sessão de cartas, respondia as cartas, recebia as cartas e mandava para vários especialistas para responder, depois redigia a resposta deles, né? E chegou uma consulta ginecológica. Assim, uma mulher do Pernambuco disse: doutor, estou com um problema de ejaculação precoce. E, bom, algum problema ela tinha, mas certamente não era esse. Ela estava querendo expressar o que ela estava sentindo, né? Mas ela usou o que lhe pareceu o equivalente. A linguagem diária é mais ou menos assim, é sempre assim. Você não consegue dizer exatamente o que você está vendo. Você diz uma coisa parecida. Todo mundo fala assim. Um escritor é o sujeito que não fala assim. Ele espreme a linguagem até ela não poder dar uma impressão diferente daquela que ele está querendo transmitir. Vou dizer um negócio para você. Ninguém mais sabe fazer isso no Brasil. Na verdade, não é ninguém. Tem os dois ou três que ainda sabem. Acho que o Brasil deve ter dois ou três, talvez cinco escritores hoje. O resto não sabe, esse pessoal de mídia, ninguém sabe, meu Deus do céu. Você viu que esse rapaz super interessante fez com a refração? Ele não sabe o que é refração, meu Deus do céu. Ele só entende a refração num sentido, quando você pode usá-la em dois sentidos opostos. E ele acha que os terraplanistas não sabem o que é refração, quando a primeira coisa que eles fazem é tratar da refração. Então, o único objetivo dessas pessoas é aparecer bonito na tela. É sempre assim, olha como eu sou lindo e o outro é feio. Não passa disso, não passa disso. A pessoa não está dizendo nada a respeito de coisa nenhuma. Eu sei, por exemplo, veja, faz quantos meses as pessoas estão dizendo que eu sou o guru do governo Bolsonaro, que eu interfiro no governo, que eu moldo o governo. Daí eu digo para os caras, meus filhos, eu só falei 3 vezes com o Bolsonaro na vida. Assim, coisa de 2, 3 minutos. Você acha que ali eu poderia ter passado todo o programa de governo para ele? Tá? É impossível. O Bolsonaro é um cara muito simpático, eu gosto muito dele, mas isso é tudo. Né? Existe apenas, vamos dizer, um começo de amizade, isso é tudo. Né? E, ele está formando o governo. Quantos alunos meus tem no governo? Tinha uns 20. Quantos funcionários tem o governo? 20 mil, 30 mil, 300 mil. E tem 20 neguinhos, alunos do Olavo, em cargos inferiores lá. E esses que tinham, eu mandei eles saírem. Só que não saiu, foi 2 ou 3. Então, isso tem influência que eu tenho no governo, né? Ah, ele fez a cabeça do Ernesto Araújo. Meu filho, o Ernesto Araújo esteve aqui na minha casa uma única vez. E eu conversei com ele por telefone. Isso foi 2 vezes, o total. Isto é a realidade física das coisas. Né? Mas, e a impressão, como é que fica? Então, tem uma impressão de um negócio. Então, e o pessoal acredita que o Olavo tem uma organização internacional poderosíssima, financiada pelo Steve Bannon, para moldar a política brasileira. Eu escutei, vocês estão lendo essa porcaria? Vocês não entendem que é tudo história da carochinha? A mídia brasileira é só história da carochinha, gente. É? Essas porcarias deveriam ter sido fechadas há muito tempo, com queixa na Delegacia do Consumidor. Se cada vez que o sujeito faz uma dessas, você dá uma queixa na Delegacia do Consumidor, o sujeito que fez isso acaba perdendo emprego e é isso que tem que fazer. Eu falo dessas queixas da Delegacia do Consumidor há 20 anos. E ninguém faz. Por quê? As pessoas acham que você agir assim, caso por caso, não adianta. Eles só querem ações globais. Mas essas ações globais, elas só existem na esfera da generalização abstrata. São ideias abstratas, não são coisas reais. O real é sempre um por um. Não é isso? Você pega uma casa e diz, o que é feito essa casa? De tijolo. A palavra tijolo é um universal abstrato que designa todas as pecinhas uma por uma. Mas você pode colocar o tijolo? Não, você tem que botar tijolo por tijolo. Então, a realidade sempre se compõe de entes e situações individuais, nunca de generalidades. Isto é uma coisa que é dificílimo encontrar alguém no Brasil que entenda isto. Então, o cara, nós devemos... A gente aplica no mundo da política, né, a história de não devemos odiar o pecado, mas não o pecador. Eu digo, bom, isso aí é Deus que faz assim. Deus odeia o pecado, mas não o pecador. Ele tenta salvar o pecador, não é isso? Nós podemos fazer isto? Por exemplo, você odeia o crime, né? Você pune o crime, mas não o criminoso. É possível isso? É claro que não, né? Então, na política só é possível a ação sobre objetos individuais, reais, concretos, não sobre ideias, né? Agir sobre ideias, bom, é possível no mundo das ideias, mas no mundo da política não. A política trata-se de quê? De poder e ação, não de ideias. Né? Então, tudo isso que eu estou dizendo são falhas de alfabetização. As pessoas não foram suficientemente alfabetizadas. Né? Por que que elas chegam, então, a tirar diplomas, por exemplo, de ciências? Elas chegam porque toda ciência você tem um vocabulário estabilizado, né, onde você tem as palavras, tem significados unívocos. Né. Todo vocabulário científico é assim. Significa que ele é mais fácil de aprender do que a linguagem corrente. Na linguagem corrente você precisa ter, vamos dizer, a esperteza de, entre milhares de significados possíveis, você saber qual que está em jogo naquele momento. Na linguagem corrente ou na linguagem literária? Na linguagem científico-técnica, você não tem esse problema. Qualquer linguagem científico-técnica é muito mais fácil de aprender do que, digamos, uma língua estrangeira, literária. Você está entendendo? Por exemplo, o inglês que você precisa... Vamos falar, eu quero estudar eletrotécnica. Bom, então você pega o inglês da eletrotécnica, você aprende ele em 1 mês e acabou. Você nunca mais precisa lidar com aquilo pro resto da sua vida. Agora tem 2 obras de Shakespeare para você aprender o inglês de Shakespeare. Não dá. Ou então solto você em Londres para você conversar com a pessoa na rua. Também não dá. Então, a linguagem real, que é a linguagem do dia a dia, que é também a linguagem literária, requer um senso, vamos dizer, da sutileza, do momento, do lugar, da situação concreta. E por isto é que ela desenvolve a inteligência muito maior do que qualquer estudo, muito mais do que qualquer estudo científico. Se você pegar mais, mais complexas e elegantes da ciência, pega a física. Bom, o vocabulário da física, né? Você em 2, 3 meses você adquiriu aquilo. Não quer dizer que você saiba a física inteira, mas pelo menos o que as palavras estão querendo dizer, você sabe, né? Não há dificuldade com o significado dessas palavras. Esse significado não muda. Ele não se modifica conforme o contexto. Você está entendendo? Quer dizer, se o sujeito usou esta palavra aqui, sei lá, o sujeito usou a palavra teodolito aqui, falou teodolito 3 anos depois, é a mesma coisa. Está entendendo? Falou teodolito em chinês, é a mesma coisa. Falou teodolito em polonês, é a mesma coisa. Agora, na língua real, língua do dia a dia e língua literária, que é a mesma coisa, as coisas não são assim. Você precisa pegar, vamos dizer, o faro do significado concreto que a palavra está tendo naquela situação em particular. Se outro cara falar a mesma palavra 2 minutos depois em outra situação, é outro significado completamente diferente. Por isso é que eu digo que a língua literária é o começo de toda a educação. Se não adquiriu isso, não adquiriu nada, né? Agora, quantas pessoas não tem aí que, com formação, sei lá, estudou sociologia? Bom, ele sabe mais ou menos aquele vocabulário, né, estático da sociologia. Mas nas ciências humanas, a estabilização do vocabulário já não é tão fácil assim. E é por isso mesmo que os indivíduos logo se apegam a uma escola em particular para não ter que aprender o vocabulário inteiro. Você está entendendo? Então, existem, por exemplo, sociólogos que usam abundantemente um vocabulário técnico que eles mesmos criaram, o Talcott Parsons. Se você não sabe o vocabulário dele, você não entende nada do que ele está escrevendo. Mas depois você adquiriu o vocabulário, você entende. Tem outros que usam uma língua mais literária. Se você pegar o Sorokin, por exemplo, né, Sorokin escreve sobre milhares de situações emocionais humanas, onde não tem um vocabulário pronto para escrever. Então você precisa ter já uma compreensão literária a mais, né? E é por isso mesmo que as pessoas acabam se apegando àquelas escolas sociológicas que têm já um vocabulário prontinho, como por exemplo o marxismo. O marxismo, o politicamente correto, a ideologia de gênero, o feminismo, o abortismo, tudo isso tem um vocabulário pronto, que inclusive é idêntico ao vocabulário difamatório usado na mídia. O sujeito pode tirar um diploma de ciências sociais com uma porcaria dessa. Sendo analfabeto, assim, substancialmente analfabeto. Diploma, então, vamos dizer, sei lá, de biologia ou de física, nem se fala. Deu para entender qual é o problema? Então, é isso que eu vejo que, em geral, por exemplo, o pessoal que vem discutir coisas de ciência natural é mais burro do que os ideólogos da esquerda. Os ideólogos da esquerda não têm um vocabulário tão restrito assim. Eles sabem mais ou menos manejar a coisa, eles sabem se adaptar a situações. Eles não são tão imbecis assim. Mas o homem que vem, ah, eu sou doutor em não sei o quê, sou doutor em física, etc. Chegou lá sendo analfabeto. Isso não interfere, né? O analfabetismo não interfere no estudo de ciência nenhuma. Com um vocabulário muito reduzido, o sujeito pode dominar uma ciência. Então, quer dizer, hoje no Brasil, eu acho que tem mais vigaristas e trapaceiros nas ciências naturais do que no Congresso Nacional. Isso a gente discute, eu já tenho discussão com essa gente desde há muito tempo. E sempre assim. É tipo, o típico é o pirula. E você diz, ah, na Pepsi tem fetos, né? Daí ele pensa que eu estou dizendo que materialmente há um fetinho dentro da lata. Ele pensa que eu disse isso. E daí ele se sente muito superior. Mas esse imbecil disse isso aí. Ele acredita que tem pedacinho de feto. Evidente que você não sabe ler. E, no entanto, ele pegou lá o seu diploma de física. São todos assim. Deu para entender? Então, vamos ver, cientistas cultos capazes de lidar com essa situação, bom, eu acho que no Brasil está muito raro. Acho que hoje em dia não tem mais nenhum. Talvez, sei lá, um ou dois. Então, assim, nós é que temos que dar um jeito nisto. E nós temos que cuidar do analfabetismo funcional, não é da sociedade brasileira, é com o nosso analfabetismo funcional. E para isso, gente, vocês têm que ler muita literatura e afinar o seu senso semântico. Ler as coisas mais difíceis que tem lá, sei lá, do Fernando Pessoa, do Camilo Castelo Branco, dos escritores brasileiros também, Graciliano Ramos, Elin do Rego. Tem que ler, gente. Se vocês não lêem isso, vocês nunca vão ter cultura nenhuma. Não adianta ser doutor em física, doutor em matemática, não adianta mesmo. Você vai continuar imbecil. Você vê, o conteúdo inteiro das ciências pode se transformar num programa de computador. Então, o conteúdo inteiro da ciência física, o computador domina aquilo. Agora, manda o computador escrever as obras de Shakespeare. Ele não pode, porque as obras de Shakespeare são feitas de reações a situações humanas individuais e concretas, irrepetíveis. Quer dizer, o senso da analogia que você tem entre situações diversas é isto que vai aprimorar a sua linguagem. Se não fizer isto, você vai ser burro sempre, vai ser analfabeto sempre. E daí, quando eu xingo um sujeito desse de analfabeto, ele pensa que eu o estou ofendendo. Meu filho, analfabeto funcional é um termo técnico. Não é um xingamento. Uma vez um amigo meu, Dr. Mira, discutiu com um sujeito e ele disse para o cara assim: fulano, você é esquizofrênico. Isso não é um insulto, é um diagnóstico. E era mesmo. Então, você pode usar essa palavra, que pode parecer ofensiva para quem está fora, mas você não está usando com sentido ofensivo, está usando com sentido descritivo muito exato. Tá bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, como sempre temos algumas perguntas muito interessantes. Aqui, Cauan Araújo diz, eu quero desmascarar minha professora de história, que diz que o nazismo é de direita e que o fascismo é derivado de uma ideologia capitalista. Muito bem, isso é de uma ignorância atroz, atroz. O fascismo surge de dentro do movimento esquerdista italiano por volta de 1910, dentro do movimento revolucionário, né, com a pergunta levantada por um teórico chamado Enrico Corradini, se ele perguntava se a classe social pode ser o agente da transformação revolucionária. E ele dizia que não, porque não existe proletariado internacional. Todo proletariado está ligado a uma nação em particular. Então ele diz que o agente da revolução mundial é a nação e não a classe. Mais tarde, depois da Segunda Guerra, Stalin adotou esta ideia. Isso foi, por exemplo, todo o chamado nacionalismo de esquerda brasileiro, do PTB, que era aliado ao PC, era baseado nisto. Eles nunca ouviram falar de Enrico Corradini, né? Mas o Stalin ouviu, leu aquilo, falou, pô, não é que desgraçado tem razão, e começou com a ideia, vamos dizer, do nacionalismo revolucionário. A ideologia do terceiro mundo saiu daí. Você pode, você deve procurar sobre isso aí, o livro de um autor chamado A. James Gregor, né? Também o livro do Enrico Gentile, não é o Giovanni Gentile, que era o filósofo do fascismo, não, Enrico Gentile é historiador de agora. E os livros do professor Zev Sternhell, Sternhell, Sternhell. E o primeiro nome é Zev, Z-E-E-V. Um professor lá da israelense, e escreveu um livro que é nem direita nem esquerda, que é a história do fascismo francês. Pelo título você já vê tudo, né? questão, vamos lá. Fernando Diniz, será que existe no COF pelo menos uns 5 alunos que poderiam engajar-se em criar o curso de latim português para o aplicativo Duolingo? O aplicativo é muito popular, eu digo que o aprendizado do latim naquela plataforma despertaria interesse. Olha, você procure imediatamente o nosso aluno Rafael Falcon. Ele já deu aula de latim há muito tempo, ele deve ter lá uns 5 alunos interessados nele. Rafael Falcon. Não sei se ele vai topar, mas espero que sim. Charles Inorian. Ele faz uma pergunta aqui sobre o conhecimento. Bom, primeiro ele pergunta, posso enviar um necrológio para que o senhor olhe? Eu não leio mais necrológio. No começo, ainda podia ler alguns necrológios, porque eu pensava que o curso ia ter 100, 200 alunos. Quando chegou nos 3 mil, 4 mil, eu falei, não vai dar, não leio mais. E além disso, o necrológio não é para eu ler. Eu poderia ler para ajudar a esclarecer alguma coisa no início. Mas o necrológio é para seu controle. Você reescrever aquilo de tempos em tempos e ver a evolução da sua concepção ideal de você mesmo. Como aquilo que você quer ser vai se esclarecendo aos poucos, à medida que você vai se tornando aquilo. Né? Outra coisa que ele pergunta, numa das primeiras aulas, com o conhecimento das ações que fazemos sem pensar, como dirigir um carro, um conhecimento que se dá nas coisas, não uma ideia lógica e racional. Muito bem, um dos grandes problemas da modernidade é a ideia de que o conhecimento está em nós, é uma, como se fosse uma parte do nosso cérebro, uma operação do nosso cérebro. Mas presta bem atenção, todos os objetos que você conhece, praticamente todos, estão fora de você, estão no universo, não estão em você. Então, é óbvio que a estrutura do próprio universo, ela determina a estrutura do nosso conhecer e não ao contrário. O pior, vamos dizer, o pior desastre da filosofia foi o negócio do Kant, que achou que o conhecer determina o ser. Então, está supondo que em nós, dentro de nós, existe uma espécie de universo. Eu falo, mas é claro que isso não existe, meu Deus do céu. Nunca te aconteceu assim de você dormir e acordar, você não saber onde está? É? E se você, nessa hora, os caras te pegaram naquele lugar e botaram em outro lugar, você vai estar totalmente perdido. Portanto, você necessita do ambiente físico como estruturador da sua vida interior. Né? Este é que é o ponto central. Né? O universo é a nossa linguagem, ele não é só o objeto do nosso conhecimento, ele é a estrutura do nosso conhecimento. Por exemplo, vamos dizer, o transcurso de tempo. É você que cria o transcurso de tempo, ou o tempo transcorre e vai levando você? Né? As direções do espaço, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, frente, atrás. Sem isto você não entende nada, e foi você que criou isso ou você está dentro disso? E assim por diante. Né? Se você pegar todas as estruturas da gramática, né? Antigamente havia uma ideia muito bonita que associava as várias funções gramaticais aos planetas. Era um modelo astrológico da gramática. Não é uma coisa literalmente verdadeira, mas transmite a ideia de que a estrutura da nossa língua está dada, da nossa linguagem, está dada na estrutura do universo em torno. Então, todo esse idealismo moderno que acha que tudo está dentro da cabeça humana e depois vira o idealismo materialista, que acredita que tudo está dentro do cérebro, isso é uma coisa de uma estupidez monstruosa. Né? Você pode estudar o cérebro humano o resto da sua vida, tá certo? Você não vai descobrir lá dentro nada do universo exterior, a não ser no sentido de que o próprio cérebro, sendo um objeto material, ele também está no universo exterior. Deu para entender? Espero que sim. Prosseguindo a leitura do Jardim, uma questão me ocorre. Em Epicuro, a vida contemplativa, felicidade e meta a ser atingida, tomando os deuses como exemplo, parece levar à ausência total de desejo. Sim, mas isso é uma das contradições dele, porque o sujeito já vai lá para buscar a felicidade, buscar a paz e a felicidade. Então, algum desejo ele tem, meu Deus do céu. Não é isso? Então, em que medida a anulação do desejo seria a felicidade? Ora, tem muito pessoal que vem com essas conversas, que ouviram falar disso no budismo, sei lá onde, mistura budismo com epicurismo, e cria esta, né, a eliminação do pensamento e a eliminação do eu. Temos que nos livrar do eu. O eu é culpa de tudo. E, meu Deus, o eu é a única que nós temos. Né? Quando Moisés perguntou para Deus quem ele era, o que, que Deus respondeu? Eu digo, eu sou o eu sou. Né? O eu é a coisa, é puramente pessoal. Só Deus tem um eu perfeitamente pessoal. Nele não há elementos impessoais. Em nós existe. Nós temos um eu, mas nós temos hereditariedade, temos herança cultural, temos hábitos adquiridos, temos influência dos outros. Uma série de elementos que são impessoais em nós, são coletivos, mas que estão em nós. Isso aqui tem algo a ver com a pergunta seguinte que eu vou responder. Mas como é possível compreender o progressismo se ele é ao mesmo tempo a afirmação do desejo, vontade de existir nos atos, na visão dele, e a negação do desejo? Mas isso é uma das muitas fraquezas do Epicuro. Epicuro não é um filósofo sério. Esse é um filósofo para crianças. Né? Eu acho que eu deixei isso bem claro no livro, As Minhas Aflições. Olha aqui. Nívia Cristina Diniz Ferreira. Ela pergunta, minha questão é a seguinte, estou intrigado com a afirmação, a reabsorção da circunstância é o destino concreto de uma frase do Ortega y Gasset. O que que isto quer dizer? Quer dizer que todo esse conjunto de elementos impessoais que estão em nós tem de ser personalizados. Por exemplo, você nasce com uma série de tendências hereditárias, que não foi você que criou, não foi você que escolheu, mas que estão embocadas em você. Elas não são você, né? Mas você vai ter que se virar com elas. Então você vai ter que escolher quais as tendências que você fomenta e quais as que você vai deprimir. Então aí você está personalizando o elemento impessoal que está em você. Não é isto? Vamos dizer, até a nossa aparência física, nós não a escolhemos, nós nascemos com ela. Temos que nos virar com ela, se você é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro. Você vai ter que se virar com isso e você vai ter que ter uma atitude pessoal perante isso. Não é isso? Se você nasceu... vamos dizer, saudável ou doente. Bom, eu também nasci doente, fiquei 7 anos na cama, não fui eu que escolhi isso. Tá bom, mas alguma atitude eu vou ter que tomar com esse negócio. Ou eu cedo para essa coisa e me deixo matar logo, ou eu luto contra isso, alguma coisa eu vou ter que fazer. Né? Ou eu fico revoltado, eu me conformo. Então, tudo que em nós é impessoal, nós vamos personalizando. E isto é a nossa vida. E por isso que ele diz que a reabsorção da circunstância... O que é a circunstância? É tudo que está em nós, mas não é nós. Quando o Ortega y Gasset também diz, eu sou eu e minha circunstância. Quer dizer, eu sou o elemento pessoal que está em mim, mas tem vários elementos impessoais que estão em mim sem ser eu. Então, esta é o que ele chama de circunstância. Circunstância, do latim, circumstare, quer dizer, estar em volta. Aqui está o seu eu no meio e em volta tem uma série de elementos que você... herdou, que absorveu da sociedade, etc., etc., que não são você, mas com os quais você vai ter que lidar. À medida que você lida, você os vai personalizando e, por assim dizer, assumindo a responsabilidade por eles. Está entendendo? Eric pergunta, eu sou aluno novo e comecei a estudar no COF. Eu sou a primeira aula de 2009. Como estou em 2009, gostaria de saber se eu faço a lição 2009 e as outras posteriores. Eu sempre dou a seguinte receita. Você, durante a semana, você assiste a aula desde a primeira, na ordem. E no fim de semana, você assiste a aula de agora, do sábado, sem fazer muita força para entender. Um dia as duas coisas emendam. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que dá para responder agora. Nicolas Carvalho, se não houver uma experiência estética na memória, não há efetivamente o inteligir. Olha, a experiência estética é a base de tudo para nós. O que é, por exemplo, o nosso senso lógico? É um senso de harmonia do pensamento. Se você não tem o senso de harmonia estético, quer dizer, que é físico, como é que você vai ter a harmonia abstrata do pensamento? Então, a ordem lógica... A ordem dos conceitos, né? O mundo do conceito, ele tem que chegar também a um estado de harmonia. Mas você não pode saltar direto para isto. Você primeiro tem que ter a harmonia das sensações físicas. Você saber distinguir o bonito do feio, saber... qualquer criança, quando está brincando, ela impõe uma ordem, a ordem dela ao ambiente, ela tentando moldar o ambiente de acordo com o desejo dela. Então, isso é a educação estética. Essa criança, quando aprende a andar, aprende a falar, ela tá colocando uma ordem estética, não é ainda uma ordem puramente lógica, não é uma ordem cognitiva ainda. Né? Mas tudo isso, vamos dizer, a busca da harmonia é o centro da nossa vida. O Wellington Brandão, professor, existe alguma relação entre maçonaria e cabala? Inúmeros maçons se interessam pela cabala e certamente a cultivam, mas a cabala não tem origem maçônica. A cabala é um negócio do... realmente é o nome da tradição judaica, não é isso? Então, eu recomendo o livro do Gershon Scholem, sobre a cabala, e o livro do rabino Alexandre Safran, que era rabino de Bucareste. Você vê que não tem nada a ver com maçonaria, mas a maçonaria recebe esse legado e trabalha de acordo com a cabeça de cada um. Eu não conheço uma doutrina maçônica da cabala. Eu conheço o legado tradicional judeu, que as pessoas aprendem, mas não é só o maçom, o cristão pode estudar isso, o muçulmano pode estudar isso, cada um. Quer dizer, a cabala faz parte, é um legado espiritual judaico, milenar. Né? Todo mundo pode pegar um pedaço e usar, bem ou mal. Lino Miguel Falcão. Muitos descrevem a alquimia como uma fase primitiva da química e outros como mera feitiçaria. Olha, eu já dei muito curso sobre isso. Que obra introdutória recomendo? Eu recomendaria o livro do Titus Burckhardt, A Alquimia. Tem uma tradução espanhola. O livro, acho que foi escrito em francês. Né? O autor é suíço, ele escreveu em francês e depois foi traduzido para o espanhol. É um livro belíssimo. E eu tenho um curso sobre linguagem alquímica, que eu pretendo publicar algum dia. Não posso disponibilizar agora, mas um dia vai aparecer. Mas dizer que a alquimia foi apenas uma química primitiva e desconheceu o assunto assim, na sua totalidade. Esta interpretação não pega, não pega, mas de jeito nenhum, em hipótese alguma. É mesmo porque na alquimia você tem juntos uma ciência simbólica da natureza e uma ciência da espiritualidade. Quer dizer, você pode ler um livro de alquimia entendendo que os metais são metais ou entendendo que os metais são componentes da alma humana, da consciência humana. Dos dois jeitos funciona. Pode entendê-los também como sendo componentes da história e da sociedade humana. Uma leitura muito interessante é a leitura dos livros de alquimia como guias do poder político. Existe isso também. Ou seja, os livros de alquimia têm uma amplitude de significações possíveis, que é como se fosse poesia. Poesia tem vários planos de significação diferentes, articulados, mas diferentes. É alquimia também. Portanto, ela foi antecedeu a química, sob certo aspecto, sim. Mas isso é só o significado mais grosseiro dela. Né? Agora, as pessoas que são grosseiras por natureza entendem que o grosseiro é a única coisa que existe. Bom, eu acho que... Hã? Posso uma algo a ver? Pode. Pergunte, mas pergunte bem alto para o pessoal ouvir aqui. À medida que alguém cresce nas camadas da personalidade, existe uma possibilidade também de melhora no temperamento ou são coisas independentes? Não, pode melhorar muito, mas muito mesmo. Normalmente, os defeitos, as feiuras do caráter humano são, em geral, pessoas que ficaram numa camada mais baixa, tá certo? À medida que aumentava de idade, o sujeito estava aos 30, 40 anos, mas estava numa fase que seria de 5 anos de idade. Isso realmente acontece, é? Bom, então eu acho que por hoje é só. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.